Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Quick. O Papo Quick é uma iniciativa da Quick Dev com o objetivo de fomentar, né, a cultura de inovação aberta, de desenvolvimento de negócios digitais, desenvolvimento de produtos digitais, startups, enfim, essa discussão. Sobretudo, como isso funciona dentro de grandes empresas, como isso é para as startups, como isso é para os investidores, desenvolvedores e assim por diante. A QuickDev é uma empresa que ajuda corporações de médio e grande porte, né, no desenvolvimento de negócio e produtos digitais, né? E o nosso papel é, de fato, conectar, né, as dores, né, dos mercados às necessidades e produtos que endereçam essas dores. Então, esse é o papel da nossa empresa, esse é o nosso propósito. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre desenvolvimento de produtos digitais, que é um assunto sensacional, né? Como criar esses produtos, como pensar esses produtos, de onde nascem essas ideias, e fazendo um contraponto em empresas de tecnologia, né, que estão pensando o desenvolvimento desses produtos como produto final, né, mas também em grandes empresas estabelecidas, tradicionais, na economia tradicional, e que precisam usar, né, plataformas digitais para poder melhorar a sua conexão com o seu cliente, para melhorar os seus processos de negócio, para agilizar a gestão do seu negócio. E hoje eu estou aqui com dois convidados, caras sensacionais, que fazem um trabalho muito bom em duas empresas top, empresas mega reconhecidas no mercado. Então eu queria convidar aqui para esse bate-papo, o Alex Soares, que é designer de produto na TOTVS. Alex, cara, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui novamente contigo, né? O Alex, que eu já conheço de longa data, já apoia a gente em vários processos aí, né? Já foi mentor em alguns programas, né, que a gente gerencia, né? Então, Alex, muito obrigado, cara. E fala um pouco sobre você, quem é o Alex Soares. Legal, João. Primeiramente, boa tarde aí, pessoal. Obrigado aí, João, pelo convite. Para mim, sempre bacana estar interagindo com vocês. Bom, eu sou líder de design aqui na TOTVS. Já está indo para uns 2 anos que eu estou aqui. Já atuei com várias disciplinas relacionadas ao design, como a própria pesquisa, né, a facilitação de dinâmicas relacionadas à ideação. Então, assim, já tem um longo período aí atuando com design, na TOTVS já faz uns 2 anos. Também acabo atuando aí com mentor, também professor em algumas instituições. Atualmente recebi um convite aí de estar escrevendo um livro também junto com o pessoal da Casa do Código, ali do Grupo Alura, né, sobre neurociências e design, que também é uma disciplina que eu gosto bastante. E também fui um dos cofundadores aí do XDA Ribeirão Preto, né? Existe o XDA aqui até hoje, uma associação de designers de interação que tem no mundo inteiro, e a gente conseguiu trazer aqui para Ribeirão Preto, né, que tem o propósito aí de trazer esse assunto do design para produtos digitais à tona, né, colaborar, trocar figurinha mesmo, né, conhecimentos, fazer meetups, bate-papos sobre esse tema, tanto para designers como também para não designers também, né, que estejam interessados a trazer o design ali para suas empresas e tudo mais. Muito bom, Alex. Obrigado aí por estar aqui com a gente, trocando essa ideia sobre esse assunto sensacional. E para fazer um contraponto disso, né, para falar do mundo não tech, mas que está indo para tech, que está mudando, né, nesse processo de transformação digital, vou convidar aqui o André Trócoli, do Grupo NC, que é uma grande empresa, uma grande corporação, com grandes marcas, né, e que está nesse processo, está na economia tradicional, né, impactada aí por essas mudanças da transformação digital, e responsável por essa grande tarefa, né, André, de tocar, cara. Então, muitíssimo obrigado aí pela sua presença, por estar aqui nesse bate-papo conosco, cara. E, pô, se apresenta aí, fala pra gente quem é o André. Legal, João, legal. Obrigado aí, cara, pelo convite. Valeu, vai ser um papo massa, tenho certeza. Eu sou gerente de transformação digital do Grupo NC, né? O Grupo NC, quando eu falo Grupo NC, algumas pessoas não conhecem, mas quando a gente começa a falar das nossas marcas, que são muito relevantes, muito, muito grandes, o pessoal conhece. Por exemplo, a nossa maior marca é a EMS, né? Farmacêutica, a maior farmacêutica do Brasil, né? Então, nós somos um grupo, prioritariamente farmacêutico, digamos assim, mas temos também outros negócios no grupo, né? Comunicação, né? Nós somos donos da NSC, que é empresa de comunicação, a Rede Globo de Santa Catarina, negócios como energia eólica. Então, temos diversificação nos nossos negócios, mas somos predominantemente uma indústria farmacêutica, né? Ou um grupo farmacêutico que tem várias farmacêuticas dentro, né? Várias marcas como MS, Legrand, Germed, né? Nova Química, né? Sendo aí a MS a maior de todas e a mais conhecida, né? O genérico da caixinha azul, todos nós já vimos aí nas farmácias, né? Estamos presentes aí no Brasil todo. Né? E como você comentou, João, somos empresa extremamente tradicional, né? Empresa da economia tradicional, que estamos passando por esse processo de transformação digital, né? Nós montamos o time de transformação digital no início do ano passado, né? Então, uns quase 2 anos aí de transformação digital, assim, oficialmente no grupo, né? Com a chegada do nosso head de transformação digital, que é o Fábio Barcelos, né? Ele montou a equipe e aí nós estamos, né, nesse processo de transformação numa empresa extremamente tradicional, que não é fácil. Não, muito legal. E é interessante, né? Muitas vezes a gente tende a olhar isso como uma empresa, a transformação digital, como algo novo e também um bicho diferente. Mas quando você olha uma empresa desse tamanho que está criando produto, que tem produto de tamanha abrangência, né? Para a gente lembrar da caixinha azul, né? Que todo mundo já comprou um medicamento da EMS, sabe do que a gente está falando, né? Ou seja, isso exigiu design de produto, né? Ou seja, exigiu criar produtos que impactam, que melhoram a vida das pessoas, né? Nesse caso, literalmente, né? Porque está resolvendo uma dor, literalmente, né? E aí vem o digital como uma alavanca, né? Vem como uma mudança do comportamento do consumidor aí, né? Que quer consumir produtos muitas vezes nesses canais, né? Que quer interagir com a marca, com o negócio através desses canais, né? Mas, assim, fundamentalmente, faz parte de uma jornada, faz parte de uma experiência, né? Então, André, assim, como que você enxerga, como que vocês enxergam, né, esse processo dentro de uma companhia desse tamanho? Por que que isso faz sentido, assim, né, na sua visão? Olha, esse é um movimento que a gente tem visto no mercado em geral, né? E em empresas que eram tradicionais, né? Assim, por exemplo, a Ambev, uma empresa cervejeira, vende cerveja aí há quantos anos, décadas, né? E hoje eles se veem muito mais como uma empresa de tecnologia que também vende cerveja. Faz cerveja. Né? Faz cerveja. O Magazine Luiza, varejista, loja física, né? Se transformou, né, nesses anos aí num super app, né? Indo para o digital. Né? Então, assim, uma tendência que a gente vê no Brasil forte nos últimos anos, mas que já vem forte de outros países. Sim, sim. Né? China está aí, né? Estados Unidos, né? E toda grande empresa tem que buscar essa transformação digital, né? E nós não poderíamos ser diferentes. Como eu vejo essa transformação dentro do grupo, nós somos um grupo, como você comentou, né, de um mercado extremamente, né, tradicional, indústria, né? Então, o nosso core não é tecnologia, é fazer remédio, vender caixinha de remédio, fazer e vender caixinha de remédio. Então, para nós, a primeira coisa que teve que mudar na mentalidade da diretoria, do board, dos acionistas, é que TI não é mais algo, não é mais despesa, não é mais operacional. TI agora é estratégia também, porque TI pode ser habilitador de novos negócios, TI é essencial para os negócios atuais, né, e pode criar novos negócios, né? Então, assim, primeiro, essa mentalidade que muda na camada mais alta da empresa, né, faz com que a transformação comece a acontecer nas outras camadas, né, chegando até montar um time de desenvolvimento, né, se contratar a dev mesmo, designers e tal, para dentro de uma empresa que é uma indústria, que faz remédio, né? Parece coisas diferentes, mas que no momento se complementam, né? Essa linha, né, do que é uma empresa tech, né, de o que é uma empresa do mercado tradicional, acho que a gente está vivendo essa mudança, né, mas assim, talvez essa discussão ela seja banal daqui 2 ou 3 anos, ela seja diferente, porque não tem mais essa diferenciação, logo ela não vai existir mais, né, a gente vive uma transição de era, né. E Alex, cara, agora para uma empresa que a TOTVS, acho que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, uma empresa de software corporativo com certeza, né? Você está numa unidade que é o maior player, né, de varejo, né, que é uma área impactada fortemente, né, pela transformação digital. E vocês como um enabler, né, como um cara que, usando até o termo que o André falou, né, que ajudam as empresas nesse processo, como que vocês enxergam isso? Né? Como vocês estão enxergando o varejista, né, esse cliente que está na ponta, como que ele está atento a isso e como vocês estão olhando os produtos de vocês e portfólios para ajudar os clientes nesse processo. Legal. Bom, a gente tá aqui na TOTVS, eu concordo muito com o André, né, a gente atende ali supermercadistas, né, os varejistas ali no setor alimentar. E a gente olha para tudo que tem tecnologia dentro do supermercado, desde um centro de distribuição, a passagem de contábil até lá no PDV, né? Então, tudo que gira ali o supermercadista, que não é só a loja, né? Geralmente, para o usuário final, é só a loja. Mas tem todo um processo para acontecer ali o produto chegar ali, né? Na casa, né? E a gente trata com isso ali. E, cara, eu vejo que é muito o que o André falou, né? As empresas hoje, elas têm a tecnologia como estratégia, a transformação digital como estratégia, né? De como a gente pode utilizar. E, assim, uma coisa que é muito importante, a tecnologia ser um meio para fazer as coisas, né? Para a gente chegar nas pessoas. Eu acho que esse é sempre o foco que a gente traz ali para o nosso time, né? E o supermercadista hoje, ele vai além de ser um supermercado, né? As pessoas vão aos supermercados também para, sei lá, comer uma pizza, às vezes tem lá uma parte de vinhos, onde as pessoas também vão ali experimentar um vinho diferente, quer ver um vinho importado, enfim, vai além, né? A própria farmácia em si também está presente, supermercados. Então, assim, tem muita coisa que acontece hoje no setor que vai além de só você ir lá comprar um produto na prateleira, né? E a gente está ali utilizando a tecnologia, e aí a tecnologia, quando falo, eu acho que hoje também a tecnologia não se resume só à parte de desenvolvimento, mas também ao design, ao próprio negócio em si, né? Hoje tem a função dos POs, tem o pessoal de QA que também testa a qualidade, assim, todo o time, o ecossistema ali de tecnologia está olhando ali para trazer uma melhor experiência para as pessoas que vão utilizar os serviços que o supermercado oferece, né? E aí pode ser o tradicional de comprar um produto na gôndola, mas também ir para esses outros horizontes, né? De ser cômodo você ir lá no supermercado fazer uma compra, mas também já aproveitar aí na farmácia e, enfim, utilizar outros recursos do supermercado que não só o tradicional dele, né? E eu acho que também a pandemia acelerou muito isso, né? O que a gente não comprou virtualmente no supermercado não é uma coisa que a gente tinha ainda o hábito de se fazer, né? Já tinha esses conceitos estabelecidos lá fora, mas acho que a pandemia chegou e acelerou esse processo. Eu mesmo fiz várias compras direto aqui no celular, né, no supermercado. Não fui até a loja, que era um costume que eu tinha antes. Então, acho que a gente está cada vez mais acelerando isso, utilizando a tecnologia como meio para impactar as pessoas. Eu vi um número esses dias falando que o e-commerce no Brasil saltou de 5% de penetração nas vendas para 24%, né, na pandemia. E 80% dos comércios, ele tem algum tipo de canal digital hoje, né? Ou seja, cara, um negócio assustador, né? A gente pegar 10 anos atrás, cara, a gente tinha medo de comprar camiseta, né? E-commerce, né? A gente comprar sapato, eu preciso provar o sapato, né? Então, um negócio que E como que vocês enxergam aí, o André e você, Alex, como pensar a experiência do produto na ponta, né? Seja ele físico ou digital, né? Ou seja, quando a gente pensa em novos produtos, né, que muitas vezes vão mesclar, né? Na minha visão é isso, cara, não vai ter mais, como eu falei, não vai ter mais essa diferenciação, mas vão mesclar, vai ser um misto disso, ó. A caixinha do remédio vai ter, sei lá, se já não tem um QR Code que aponta para tal lugar, que a experiência ela já é mista, né, ou seja, então assim, quando vocês, pensando em design de produto, né, como que vocês enxergam essas melhores práticas? O que, que o empresário, quem está buscando esse processo de transformação, deveria estar atento para ter esses insights de novos produtos, de novas experiências, né? Como que vocês enxergam isso e como que uma empresa que está buscando isso pode aplicar isso no seu dia a dia? Assim, eu sempre falo que transformação digital, se a gente fosse traduzir isso ou resumir isso em uma expressão, seria a expressão customer centric, né? Que a gente já escuta tanto aí, né? Mas customer centric, cliente no meio, é ele que manda, é a experiência dele que importa, né? Se eu precisar tomar uma decisão dentro da companhia e eu precisar escolher entre A e B, o customer centric é a minha bússola, é aquilo que diz, olha, a experiência do cliente fica melhor na A, então vamos escolher a A em vez de B, né, sem dúvida, né, e customer centric passa por pesquisa, né, você entender, conhecer exatamente quem é o teu cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, por que ele compra de você, por que ele não compra de você, por que ele compra do teu cliente e deixa de comprar de você às vezes, né, o que que dá esses gatilhos para ele, para que ele mude de opinião e tal. Você tem que saber de tudo, tem que conhecer o cara de dentro para fora, né? E a partir disso, conhecendo esse cara, aí sim você é capaz de desenvolver melhores produtos para ele, melhores experiências para ele, seja no supermercado lá que o Alex comentou, né, a experiência, sei lá, de comprar um vinho no supermercado, né, de ficar esperando na fila. Como é que eu posso melhorar a experiência de quem espera na fila de um supermercado, por exemplo? Entendeu? Então, coisas que antes eram impensáveis, né? Ou ninguém nunca pensava, porque sempre foi assim, né? Mas pergunta para o teu cliente se ele está feliz daquele jeito, né? E aí, quando você muda aquilo que sempre foi assim, você se destaca no mercado. Você faz algo diferente. E tudo partiu de algo que aparentemente é bobo, mas a gente não faz, que é perguntar para o cliente como é que ele gosta das coisas. Então, eu diria que é assim que se constroem boas experiências e bons produtos. Complementando o que o André está dizendo, a gente tem aqui no UX, né, até antes de chegar na parte de pesquisa relacionada à experiência, a gente faz a estratégia também centrada no usuário, né? Então, a gente utiliza uma disciplina de UX que chama UX Strategy para tentar chegar mais próximo do cliente e das necessidades que eles possuem, né? Então, a gente olha para o nosso negócio, faz um modelo ali de negócio, né, um model canvas mesmo ali. Depois a gente olha para o nosso cliente e aí a gente utiliza mapa de empatia, né, monta pessoas, tudo isso com baseamento em pesquisas. E aí, por fim, a gente olha para o canvas de proposta de valor. Tá, o que o nosso cliente tem hoje, sendo com a gente ou não, sendo com outras concorrentes, outras empresas, que o mercado pode oferecer ali para ele. E o que ele não tem hoje, que seria uma dor, que a gente pode encarar isso como oportunidade de trabalho, né? Então, o André trouxe ali a questão da fila. Poxa, quanto tempo um cliente fica na fila ali esperando para conseguir pagar, né? Que basicamente é só o check-out da mercadoria dele, né? Como é que a gente pode deixar isso mais inteligente? Então, isso é uma oportunidade para a gente trabalhar, né? E aí, disso que a gente vai evoluir o desenvolvimento de um produto. Mas eu acho que mapear essas oportunidades com foco no usuário, olhando para as necessidades dele, eu acho que é o que traz as inovações, né? Sejam elas disruptivas, seja incremental, enfim. Eu acho que é a partir daí que a gente começa a olhar ali para o nosso cliente. Legal. Alex, aproveitando, e como que vocês, ou como que você diria, assim, como priorizar essas oportunidades, né? Porque, sei lá, no varejo você vai ter desde melhorar a fila do usuário, sei lá, até como melhorar o meio de pagamento, como comprar online e retirar na loja, né? O omnichannel, enfim, vai ter um montão de coisas, né? Como priorizar, né? Ou seja, você tem um throughput ali que é, né, uma, tua capacidade de execução, normalmente ela é inferior à tua capacidade de ter ideias ali, né? É, mas como que a Toto, depois, né, o André, né, no grupo ANC, como que vocês olham essa questão de portfólio, né, para escolher primeiro o que você vai pesquisar, né? Porque assim, pensando numa jornada, né, de desenvolvimento de produto, de design de produto, a primeira coisa, cara, como que eu vou descobrir qual é o problema que eu quero resolver, né? Então a gente tá falando aqui, olha, eu tenho um problema, sabe, eu tô olhando pro meu cliente, tô identificando um problema, uma experiência, perguntei para ele, como o André falou, que o que ele tá precisando, sabe, ele me disse uma dificuldade que ele tava, porra, eu não entro mais ficar nessa fila, velho, sabe, a bula de remédio é um saco, eu queria ter um quick tips aqui, sei lá, um quick start no negócio, né, então assim, como beleza, o usuário falou um montão de coisa, mas cara, o que pro negócio faz sentido, né, como que vocês priorizam isso? A gente olha muito para o nosso roadmap, né? E esse roadmap, ele tem ali, desde os 6 meses que a gente acaba atuando em evolução de produto, ao que o próprio PM traz também para a gente ali, que ele já está olhando os próximos anos de como a gente vai seguir, né? Só que assim, ainda desse momento, a gente sai com hipóteses, né? E a gente precisa explorar mais isso. E aí entra muito a parte de pesquisa, né? Eu acho que uma das áreas ou disciplinas ali do design que são mais relevantes hoje em dia, não relevantes, mas talvez o pilar que mais pesa é a questão de pesquisa. E aí a gente tem profissionais que atuam diretamente com essa área, o próprio profissional de UX Research acaba contribuindo bastante. E aí é explorar como é a jornada desse usuário, quais são as dores que ele tem hoje, quais são os ganhos desejáveis. E essa pesquisa é uma pesquisa mais complexa, né? A gente utiliza métodos mistos, então vai para o quantitativo, vai para o qualitativo, mas a ideia é se aprofundar realmente sobre o tema, né? Entender o que acontece e o porquê acontece, né? E tem coisas que a gente começa a explorar com hipóteses que a gente acha que faz sentido para a gente, e durante a pesquisa a gente faz até uma dinâmica, né? Que é o mapa CSD ali, a matriz CSD, né? De certezas, dúvidas, suposições. E ali a gente vai até mudando isso, né? Porque fica vivo mesmo. A gente tem coisas que eram certezas, viram dúvidas, dúvidas viram suposições e por aí vai. A gente vai explorando até que a gente sai dessa pesquisa com uns insights com mais assertividade, né? E aí com esses insights, sabendo mais quem que são esses perfis, quem são essas pessoas, aí sim que a gente parte para desenvolvimento. Mas principalmente a gente dá prioridade para a pesquisa, olhando para a experiência das pessoas, que é onde que a gente vai entender se realmente o que a gente estava pensando faz sentido, se aquilo realmente vai ser assertivo ali para quem vai utilizar os nossos produtos ali. E acontece de alguma ideia, ou já aconteceu, ou quanto acontece, de ideias que pareciam ser sensacionais ali, ficarem pelo caminho? Como que já, é? Acho que é o mais comum possível isso, assim, né? A gente está explorando. Tem coisas que a gente, ainda mais quando a gente trata com produtos que já tem um determinado tempo, né? Então, produto que já está muito em atividade, a gente começa a ficar enviesado, né? Ah, pô, sempre foi dessa maneira, né? E aí, então, tem esses dilemas que é das empresas tradicionais, existe também no mercado da tecnologia. Ainda mais um produto que, às vezes, já tem um bom tempo de casa. E aí, a gente olha para aquilo, fala, poxa, será que se a gente fizesse dessa maneira, se a gente está enviesado, a gente vai para a pesquisa, tudo muda. Às vezes, você fala, poxa, não é exatamente assim, a gente precisa mudar o que a gente estava pensando. E é o usuário. E, assim, uma coisa que é importante a gente ter em mente também é que as coisas mudam muito rápido hoje em dia. Então, a gente falou de pandemia em algum momento aqui. Talvez se a gente estivesse aqui há 2 anos atrás, a gente estaria tendo esse papo presencial. Agora a gente está aqui fazendo remotamente, através de vídeo. Então as coisas mudam, né? Os momentos mudam. Então até a maneira que as pessoas se comportam digitalmente muda, né? Não tem porquê, às vezes, a gente também brigar a maneira de comportamento que as pessoas já têm com produtos digitais. Por isso que até benchmark é importante também. A gente explorar muita coisa em cima da pesquisa, né? Entender também as motivações das pessoas, principalmente quem é o nosso público que a gente vai atingir, né? Não existe, a gente sempre fala nas sessões, né? Quando a gente traz pessoas, pelo amor de Deus, não mirem em 8, 80 anos, né, de todas as classes, de todo mundo. Não, você não vai conseguir, você precisa ter um foco, você precisa pensar em MVP de produto. Então, a gente tem várias técnicas hoje em dia que nos permite experimentar e muitas vezes mudar de opinião. Eu acho que a gente tem que estar muito aberto com isso, né? Então, a galera do design, eu vim do design gráfico, né? Então, o design gráfico já tinha mais um apego no que faz aqui. Quando você muda sua mente ali pro UX mesmo, né? Que é a principal disciplina que a gente tem ali como cabeça ali, você tem que desapegar, porque as coisas a gente vai descobrindo, vai mudando, e a gente tem que estar disposto a essas mudanças acontecerem. Afinal, como você disse, são hipóteses, né? São hipóteses que a gente vai validar pra ver se aqui. Se você ficar apegado nela e tratar ela já como uma verdade, né? Então elas deixam de ser hipótese e passam a ser verdade, né? E depois, no longo tempo, isso vai se provar, né? Sim, ó, em toda a gente tem 70 designers em toda a TOTVS, no Brasil todo. Fora um laboratório de UX que fica lá na TOTVS Matriz, em São Paulo. Lá na TOTVS Matriz tem a sala que é o laboratório do pessoal. Tem uma lixeira lá com uma plaquinha escrito certezas aqui, porque joga tudo lá. A gente vai entender melhor se aquilo faz sentido ou não. E aí, André, e como é que você enxerga isso, né? Esse pipeline de ideias, de oportunidades, né? E como classificar ou descartar, né? Ter esse desapego, né? Descartar o quanto antes uma ideia ruim, né? Como que é esse processo para você? Cara, de novo, a bússola é sempre o cliente, né? Sempre o consumidor. E existem, né, metodologias do design, né? E aí eu não vou nem me atrever a nomear, porque o Alex é o nosso especialista, né, no assunto. Mas onde você também estrutura essas dores em o que dói mais para o cliente, né? O que dói mais? Então, você consegue fazer com isso uma análise muito simples, onde você coloca uma matriz, né, de dor versus valor, por exemplo, né? Então, ou dor versus esforço, né? Então, assim, eu tenho essa dor para o cliente. Ela dói quanto? Quanto é que ela dói, né? Ela dói pouco, dói muito, ela é que dói mais, ela é que dói menos. Você consegue fazer um grade com isso e consegue saber, assim, ok, cruzar isso com... Tá, mas quanto é que eu vou gastar, né, de esforço ou de tempo de pessoas para resolver aquela dor, né? E aí você consegue então, priorizar, né? Uma dica é sempre ir para os quick wins, né? Essa palavra é mágica também, a gente já escuta muito, quick win, né? Vamos entregar valor rápido, gastando o menos possível, ou se possível nada, né? Né? Porque é low hanging fruit, né? Você vê aquelas frutas que estão ali. Exatamente. Apanha logo ali, né? Vai logo. Resolve logo aquilo, muda logo, melhora a percepção do teu cliente em relação a você, que é isso que importa, né? Então, assim, vai para os quick wins, deixa o que é. E aí você consegue criar um roadmap, né? E aí entra a disciplina de roadmap do produto, né? Onde você realmente fala: olha, vamos começar por aqui, em 6 meses vamos fazer isso aqui, né? E assim por diante, né? Não, isso é muito legal, assim, não é? Esse modelo mental, né, que você falou, eu acho super importante, né? Que no fim do dia é um modelo de ROI, né? Ou seja, qual que é o retorno sobre o investimento que você está colocando, né? Tipo assim, só que o retorno está no sentido de proposta de valor para o cliente, né? Qual que é o valor que ele percebe e o quanto que eu tenho que investir para poder isso vai retornar o valor financeiro. Que é sempre uma proposta de valor, né, que é um benefício para o cliente, ela se transforma, né, num valor financeiro. Então, qual que é essa relação, né, de entrega de valor, captura de valor monetário, né, versus o que você precisa investir para entregar aquele valor. Né? Então, esse modelo mental, né, essa matriz, ela é super importante. Né? E isso, eu até perguntei pro Alex, né, ou seja, quantas ideias são descartadas, né? Porque assim, A gente fala muito de modelos ágeis, né? Ou seja, de agile, sabe, para isso daí, né? Então, quando a gente fala nesse nível, né? A gente fala no top level, né? No strategy, né? Da organização, né? A gente vê muita organização montando roadmap e se dizendo ágil, né? Só que assim, se você não tem liberdade para descartar uma daquelas ideias ou para mudar aquele roadmap quando você acha que ele não faz mais sentido, né? Você está voltando simplesmente no Big Design Upfront, né? Ou seja, você está desenhando um roadmap de 2 anos como se você soubesse o que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Ok você desenhar, mas você tem que ter a liberdade de mudar. Então o roadmap ele também, ao mesmo tempo que ele, dependendo da forma que a organização enxerga, né? Ele pode ser uma ferramenta sensacional para dar uma visão, dar o cheiro para onde vai, mas também ele pode ser a ruína, né? Porque o cara fala, não, mas você falou que ia fazer, você não vai entregar, né? Então, não, isso é sempre complexo, né? E uma coisa assim, que eu tenho... Desculpa, pode falar. Eu quero comentar isso aí, que você falou, porque engraçado e... seria cômico se não fosse trágico, né? Aquela máxima, né? Isso a gente vê muito em grandes empresas, né? Empresas tradicionais, né? Para você colocar na cabeça de um executivo que roadmap é algo que pode mudar, que é vivo, nossa, você já sangue escorreu já, né? Isso acontecer, né? Cabeças rolaram, né? Porque roadmap é isso, é exatamente isso que você falou, cara. É uma visão, mas assim, se no meio do caminho o cenário muda, você muda a prioridade das coisas também, né? O roadmap é ágil, é isso, né? Tá aberto a mudança, né? Exato. E aí entra muito esse contraponto entre uma empresa tradicional e uma empresa mais que já é nativa digital, que já é de tecnologia, né? Um startup e tal, né? A TOS não é uma startup, né? mas por ser uma empresa de tecnologia, se comporta como tal, usa a metodologia ágil tal, e as metodologias de design. E com certeza, essa essência, né, de que roadmap pode mudar está muito bem difundido lá, correto? É isso mesmo, pessoal. Ágil não é sobre fazer mais rápido, né? É sobre aprender, né? E aprender de maneiras junto, colaborativo, né? Com um time. E a gente está sempre aprendendo, né? De novo, teve um momento quando começou a pandemia, a gente voltou muito esforço nosso ali para a questão de vendas digitais, porque a maioria dos supermercados começaram a vender de maneira digital, precisava desse apoio nosso. Então, a gente tá sempre disposto também a se adaptar, né? A gente não pode falar que está escrito em pedra algo que foi definido porque foi definido e pronto, né? Não é bem assim que funciona. Então, acho que a gente sempre tem que estar buscando o que é o melhor para o nosso usuário, e independente de qualquer coisa, né? E aí, sendo bom para o nosso cliente, para o nosso usuário, vai ser bom para a companhia também, né? Consequentemente, o valor, não só na questão financeira, mas em vários outros aspectos, o nosso cliente vai enxergar, fala, poxa, quando eu precisei ali no começo da pandemia ali do auxílio, do apoio, o pessoal me ajudou, né? Isso também é valor, né? Então, é importante a gente sempre estar disposto a se adaptar de acordo com os momentos que a gente vai passando ali, né? A gente, quando a gente fala de produtos digitais, né, a TOTVS como uma empresa provedora de produtos, talvez tenha uma dinâmica, né? E talvez o grupo NC tenha outra, né? Sobre o aspecto de, beleza, identifiquei uma oportunidade, sabe? Que é interessante eu explorar, sabe? Como que vocês enxergam a questão aí indo para um apêndice disso, que é o Open Innovation, né? Como que decidir, cara, beleza, eu faço dentro de casa, eu compro uma startup, eu trago uma startup que faz sentido para resolver essa dor, sabe? Porque assim, eu vejo que esse tabuleiro, esse leque de oportunidades, ele mudou bastante também, né? Hoje, com a indústria de Venture Capital, pega a TOTVS, tem a TOTVS Ventures lá, que é um braço para isso, né? Para aquisição, investimentos em empresas de tecnologia, né? Ou seja, então não necessariamente eu preciso resolver todos os problemas dentro de casa, né? Ou seja, eu posso adquirir uma empresa, mas eu também posso fazer um investimento minoritário ou posso simplesmente contratar o serviço de uma empresa que resolva aquilo ali, fazer uma JV para poder explorar o mercado, né? Ou seja, são vários encaixes, obviamente, né? Mas como decidir, assim, né, o que é core, o que faz sentido daquela dor? Beleza, estou centrado no usuário, entendi que o cara tem aquela dor, metrifiquei aquilo, cara, fiz experimentação, mas, puta, eu vou investir, sei lá, tantos milhões nesse produto, eu tenho um time to market, sei lá, de um ano para pôr isso no mercado, para concluir isso, ao passo que se eu vou lá e compro uma empresa, ou eu incorporo um serviço, isso... eu ganho esse time to market, né? Mas talvez isso custe mais caro, né? Como vocês olham isso pela ótica do Open Innovation? A gente aqui, como eu falei, né? A gente faz muita pesquisa, né? E é assim, a gente sempre deixa muito claro, e aí, quando o pessoal participa, né? Os POs, os desenvolvedores, a gente faz questão que as pessoas participem de todo o nosso fluxo de design ali. E aí, às vezes, o pessoal fica ansioso, né? Já fala, pô, qual que é a solução que essa pesquisa vai dar? E a pesquisa não tem esse propósito, né? A pesquisa tem o propósito de gerar conhecimento, né? Da gente entender o cenário com a visão ali do cliente, né? É bem o pilar da empatia mesmo ali, que a abordagem de inovação que a gente utiliza é o design thinking, e aí tem como um dos pilares a empatia. Então, a gente olha muito para a pesquisa. Depois que a gente sai da pesquisa, que a gente vai para a ideação, a gente também faz questão com que esse time esteja junto com a gente gerando ideias, né? E a gente, de novo, utiliza muito o design thinking, e aí a gente vai muito para aquele duplo diamante, né? A gente faz ali a divergência de ideias, né? Gera o máximo de ideias possíveis, né? E aí depois a gente vai fazer... vai convergir essas ideias. E quando a gente conversa essas ideias, a gente escolhe as ideias que a gente quer colocar para frente, para a gente explorar, a gente também faz o entendimento, né? O que, que é bom para o cliente, o que, que é bom para a TOTVS também, para a empresa em si, né? E aí a gente utiliza matriz de impacto, matriz de risco, né? Para entender quais são os caminhos que a gente pode gerar ali com aquelas ideias que a gente escolheu para seguir. E aí, depois que a gente faz esse entendimento e aí entra todos esses questionamentos, por isso que é importante ser multidisciplinar, ter vários tipos de perfis junto com a gente. Então, não adianta a gente fazer só entre designers, né? A gente tem que fazer com os designers ali, ajudando a facilitar, mas também existe toda a perspectiva de desenvolvimento. Então, ali, o time de desenvolvimento vai passar para a gente, pô, isso é fácil de fazer, não é fácil de fazer, é complexo. Existe ali também a perspectiva do PO, que está olhando para negócio, né? Então, assim, a gente traz todas essas perspectivas juntos para decidir daquelas ideias que a gente saiu da ideação, que a gente já fez um funil delas, qual que a gente vai seguir, né? E aí, como a gente vai seguir, a gente dali começa a entender qual que vai ser a estratégia. Vamos fazer com um time nosso mesmo, a gente vai precisar adquirir alguém, vai precisar, e aí a gente vai escalar esse assunto, né? E até o PO sempre é muito parceiro com a gente. Mas eu acho que é primordial quando a gente vai escolher a ideia que a gente vai seguir, o desenvolvimento do produto que a gente vai seguir ali, ter esses vários perfis olhando, né? Que é o que vai dar o norte para a gente decidir qual é o nosso movimento estratégico perante aquilo. Normal. Multidisciplinaridade, né? Sim. Várias pessoas, vários olhares. E André, como que é a experiência de vocês, a sua experiência nesse aspecto? Cara, você fez uma pergunta aí que a gente estava discutindo esses dias lá no grupo. E eu tenho certeza que é uma questão, né, que todas as empresas se perguntam, né? Eu tenho um problema para resolver, eu tenho, né, eu preciso desenvolver alguma coisa. O que é que eu faço? Primeira coisa, né? Eu contrato, já compro pronto, né? Eu contrato um time, contrato uma consultoria para fazer, uma Big Four, ou eu compro uma startup, né, que faça isso para mim, né? Claro, cada decisão dessa tem suas consequências, né? Tem as suas formas de lidar, né? Mas, por exemplo, alguns critérios, por exemplo, que tem que ser olhados é, por exemplo, qual é o time to market que você precisa, né? A empresa quer rápido, eu preciso lançar, eu já estou perdendo o timing do mercado, eu preciso ir para o mercado rápido. Cara, então é interessante olhar para uma solução pronta ali, uma solução SaaS, por exemplo, contrato ali rapidinho, coloco, principalmente se for uma, eu estou precisando de uma ferramenta que não é muito de inovação, é uma ferramenta para o meu dia a dia, preciso de uma ferramenta para a área do financeiro, para a área do contábil. Cara, eu não vou comprar uma startup para isso, eu vou para uma solução, eu preciso rápido, eu vou numa solução SaaS ali, que eu assino, né? O máximo que vai demorar ali é as integrações que vai precisar e tal, mas em geral a implementação é rápida. Mas em contrapartida, quando você vai para, né, eu dei um exemplo de algo muito trivial do dia a dia de empresa ali, mas quando você vai para outro lado, onde você precisa, nossa, eu estou precisando de uma solução aqui que vai me ajudar a vender mais. Ou seja, tem relação direta com o meu core, que é vender, né? Aí você tem que olhar com calma, né? Porque talvez seja interessante aí adquirir uma startup ou construir a tua própria ferramenta. Se você tiver, realmente, se o teu negócio for tão específico, a tua forma de gerir os teus dados são muito específicos e você quer manter em sigilo, por exemplo, você não quer deixar na mão de outra empresa, é interessante avaliar outras oportunidades de comprar uma startup, por exemplo. Ou desenvolver com um time interno, né? Então, assim, são pontos, são critérios que têm que ser avaliados aí. O time to market, a exclusividade, o uso de dados, né? Se é algo que eu quero manter dentro só, é estratégico para mim. E aí, um último ponto é o business potential, que é assim, putz, isso aqui tem potencial para virar um spin-off minha? Eu olho para isso com a cabeça, putz, aqui pode virar um negócio sozinho, pode virar um produto, viver sozinho e virar um spin-off. Aí, cara, obviamente, essas opções de comprar uma startup e desenvolver interna ficam mais fortes ainda, né? Você não vai, né? Então, você tem que olhar vários pontos. Você falou uma coisa sensacional, né? Que é o caminho inverso. A gente fala muito de adquirir uma startup, mas de repente surge uma startup dentro da companhia que vira uma spin-off e vira uma empresa à parte, né? Então é um caminho muito comum, né? Muito. A TOTVS mesmo eu acompanhei, até assessorei uma startup que surgiu dentro da TOTVS, que foi a Mobile, né? O Alex acompanhou, que era um produto para pequenos varejistas, né, que na transação ali acabou saindo, né, desconectando da operação e virando uma empresa à parte, né? Então, isso é uma visão super legal, né? Ou seja, você olhar é bidirecional, né? Eu posso criar um negócio aqui, isso virar mesmo um business e dentro do grupo virar uma outra linha de receita, uma outra operação, né? Ou trazer de fora para dentro, né? Essa visão do business, né? Do business driven aí é animal. Sensacional, galera. Muito bom. Pra gente encerrar, assim, uma coisa que o Alex comentou que eu achei legal, assim, a questão dos papéis da disciplina de design. Assim, hoje, como que vocês trabalham na TOTVS, né? A questão das disciplinas envolvidas no processo de design. Você tem pesquisa, você tem uma série de coisas, né? É uma disciplina que a gente comentava que há pouco tempo atrás era obrigação do programador fazer, né? Que fazia porcamente, né? Digamos de passagem. Hoje foi separando essas disciplinas, né? Então, em ambientes mais robustos, né? De maior intensidade, é muito comum você ter times de designers, de UX research, de UI, de UX writer. Como que vocês trabalham essa miscelânea de coisas aí, João, né? Em termos de papel? Eu só quero comentar uma coisa que é engraçado, que é muito claro, quando você vê um site, vê um sistema, você fala, isso aqui foi o desenvolvedor que fez. Não botaram dinheiro, não contrataram o designer aqui. Não contrataram o designer. Não precisa. Segue o style guide ali. Faz do jeito que você acha. A gente tinha antigamente o papel do webmaster, né? Que era o cara que fazia o back-end, o front-end, o design. Hoje a gente trabalha com product designers que têm especialidades ali, né? Então a gente tem pessoas que têm especialidades em UX research, a gente tem pessoas que já mandam bem ali na parte de UX Writer, e aí vai de acordo com o projeto, né? Com o andamento do projeto, a gente vai envolvendo essas pessoas e a gente atende ali as tribes que a gente tem na torre, né? Então, a gente tem tribes que olham para diversos pontos do supermercadista, e ali a gente escala os projetos e a gente faz realmente um projeto de design à parte ali, né? E aí a gente tem esses diversos papéis, né? E extra os projetos, a gente também tem o pessoal que toma conta da estrutura que a gente utiliza. Por exemplo, hoje na TOTVS a gente tem um framework, que é o POI, que ele, eu não considero ele ainda um design system, ele está evoluindo para ser um design system, mas que ele é mantido ali pelo time de designers da TOTVS Matriz ali do XLab. E fora isso, também tem toda a questão de liderança em design também, que está olhando ali, tá, quais são as ferramentas das abordagens, que assim, temos o design thinking, mas ele não é uma metodologia fechada, ele tem diversas ferramentas. Aí nisso a gente tem um entendimento também para qual cada projeto, quais são as melhores ferramentas que a gente utiliza, e aí isso está muito ligado à parte de design ops, né? É, a gente faz a parte da liderança também desses designers, olhando também para a evolução deles como gestão mesmo de designers, de escalabilidade de cada um deles ali, né? E olhando que a escalabilidade deles também impacta no desenvolvimento do design em si na torre. Então a gente tem a parte de pesquisa, que é o UX Research, a gente tem o papel de designers que são facilitadores, que aí entra muito quando a gente vai explorar ali a base de pesquisa, né, e sair dali com uma ideia que faça sentido, que pare de pé. A gente utiliza muito também as ferramentas de design thinking. A gente tem a parte de UI design, que aí sim é a parte de interface, né, que aí acaba sendo o nosso principal skill, é a tecnologia. Dificilmente a gente não vai passar para alguma coisa que não vai ter uma interface, né? Então a gente também olha para essa parte de UI design, e também a parte de UI designer tem um acompanhamento, às vezes, de pessoas que manjam de pesquisa também, para ir fazer os testes de usabilidade, para ver se aquela interface realmente faz sentido, né? E aí a gente também tem graus de interface, né? A gente tem desde a interface de baixa fidelidade ali, né? Que a gente está mais ainda olhando para a ideia, a gente escala isso uma média de fidelidade, a gente começa a olhar para a usabilidade, até que a gente entra já no ponto de micro interação, que aí já é o design de alta mesmo, buscando a sensibilidade, se aquela fonte está legal, se aquela cor está legal, enfim, outras questões relacionadas ao design em si, né? E ainda a gente faz, sempre tem um design também que é o responsável pelo projeto, e faz o acompanhamento dessas entregas também, que é o que a gente chama de design review, porque a gente não adianta a gente ir lá e entregar a interface, o protótipo para a galera, para o desenvolvimento, e nunca mais olhar para aquilo, né? A gente tem que acompanhar. E aí, nesse design review, a gente faz o comparativo do que foi validado pelos usuários, né? Se está batendo com a entrega de valor ali do dev team. E aí, com isso, ainda a gente está, de novo, né? A gente tem um modelo da TOTVS, que é um modelo que a gente chama de espiral, né? Então, a gente sempre está voltando nos projetos, e aí a gente utiliza também métricas, né? Para ver, pô, será que faz sentido a gente voltar para esse projeto, a gente causar uma outra iniciativa mesmo para lidar com ele, e aí a gente faz esse acompanhamento. Mas, basicamente, é design lead, design ops, UX research, facilitadores de design think e UI design. Show de bola. Não, tem várias coisas que assim, que daria um podcast só sobre isso, uma live aqui, né? Um podcast, um conteúdo só sobre esse processo, né? Mas se você pensar aí, esse processo de discovery, o development, a interação entre esses ciclos, né? Ou seja, que deve voltar várias vezes, né? Então, tem, sim, muito legal. Tá. Muito bom. Pessoal, estamos chegando no fim aqui, batemos um papo super legal aqui, eu achei animal. Eu queria que vocês colocassem as considerações finais aí de vocês, né? Enfim, abrir para vocês, a gente caminhar para o nosso encerramento aí. André, quer colocar mais algum ponto? Cara, eu queria agradecer pelo convite, dizer que essa iniciativa de vocês é muito legal, muito massa aí poder compartilhar conhecimento, né, nossas experiências do dia a dia, as boas e as ruins, né? É muito rico, né? É muito rico a gente ouvir os nossos colegas, saber o que está acontecendo nos outros lugares, né? Então, quero agradecer pelo convite. Deixo aí os meus contatos, né? LinkedIn, podem me buscar lá no LinkedIn, André Trócoli, né, para a gente falar de inovação, falar de Open Innovation, né, no mercado farmacêutico, de saúde, né, ou também em outros mercados, né, vamos discutir, vamos abrir a cabeça. Né. Então, agradeço aí. Alex, foi um prazer te conhecer. Espero a gente se bater por aí outras vezes. Valeu, João. Valeu, Alex. Legal, legal. Bom, agradecer também, João, pessoal da Kickdev aí. Muito bacana o bate-papo. É sempre um prazer estar interagindo com vocês. Ao pessoal que está pensando em começar design, sempre tenha em mente que design é cultura. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui acontece porque é uma cultura que é aceita. E essa cultura também não é construída do dia para a noite, ela depende de N fatores para ela acontecer, inclusive de erros e acertos, como o André trouxe ali muito bem, né? A gente não já chega acertando. Então, se vocês forem para esse caminho, né, tenham uma paciência também para isso ser construído. É uma cultura que é a médio e longo prazo, mas vale muito a pena depois, quando a gente começar a entregar produtos que agregam valor ali para os nossos clientes, para os nossos usuários. Bom, eu estou no LinkedIn também, procura lá Alex Soares Ribeirão Preto, não vai ter muitas pessoas com esse perfil, então é fácil de encontrar também. Logo, a gente vai estar lançando aí o livro de Neurociências e Design pela Casa do Código também, então acompanhe lá nas redes que em breve a gente vai ter esse lançamento aí, está em desenvolvimento do meio para o final do livro, logo a gente vai estar lançando ele também. E é isso, procura a gente lá, bater um papo sobre design, tecnologia, negócio, a gente tem que estar aberto aí. Mais uma vez, obrigado, João, obrigado, André, prazerzão também aqui bater esse papo com vocês. Eu que agradeço aí, é sensacional a experiência de vocês, né? Agradeço o tempo de vocês, que a correria aí, separar uma horinha ali para poder bater esse papo, muitas vezes não é fácil, né? Então, agradeço por esse esforço aí, cara, e a gente tá sempre conectado, a gente vai colocar e divulgar os contatos de vocês aí, no né, LinkedIn aí, né, para quem quiser falar. E galera, acho que é isso. Muito obrigado para você que nos acompanhou, né, que está nos ouvindo aí no podcast, ouvindo no YouTube, acompanhando no YouTube, e enfim, nas plataformas. Esse conteúdo fica gravado aí para quem quiser acompanhar. E a QuickDev, os parceiros nossos. Mentores aí ficam à disposição para ajudar você nesse processo. Um forte abraço e até mais.